E além de cuidar da gente, Deus também fez muita coisa. Ele é muito criativo. Criou a chuva. Ah, eu sei imitar o barulho da chuva. É assim, ó. O vento. Ah, o vento é fácil. Deixa eu. O trovão. Quero ver quem consegue fazer o barulho do trovão. E se a gente juntar tudo isso? O que será que dá? Caçamba!